Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. Que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida e que você receba de Deus aquilo que tem buscado, que ele cumpra o desejo do seu coração, que ele venha satisfazer os desejos do seu coração, que ele abra portas poderosas, maravilhosas para você, mas que ele feche todas aquelas que têm poder de te prejudicar. Que Deus te guarde de todo vírus, toda enfermidade, que ele te guarde do lugar errado, da hora errada, das pessoas erradas. Que o Senhor guarde você e que ele te favoreça. Que a proteção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que toda a sua família seja imensamente abençoada. Que o seu lar tenha paz. Que a sua vida flua. Nada amarrado. Nada empacado. Tudo fluindo. Que tudo flua no nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, que você tenha favor, o favor de Deus, que você seja uma pessoa altamente favorecida, sempre favorecida. Se esconda no Senhor, se aproxime dele, dependa dele e não se distraia com situações irrelevantes. A única coisa que tem relevância é Deus. Olha para Deus. Se preocupe com o que Deus pensa de você. E Deus pensa bem de você, viu? Ele te ama. Não fica aí perdendo tempo com coisinhas, sabe? Sabe, olha para cá, olha para lá, se chateia com uma coisinha. Não, não, não, para. Não, não faça tempestade em copo d'água, não procura pelo em ovo. Não. Dá leveza às coisas. Para de colocar esse peso todo. Talvez você seja uma pessoa que coloque muito peso nas coisas. Para com isso. Talvez uma pessoa que fala precipitado. Não seja precipitado, guarda a boca. Para. Talvez você fala demais. Então vamos parar. Até o tolo se passa por sábio quando cala. E também para. Ontem eu falei isso, eu vou repetir. Para de responder tudo. Um fala uma coisa, emite uma opinião, está lá você respondendo. E sabe o que é pior? Alguns ficam lá dando espetadas em rede social e brigando em rede social. Não, isso é miserável. Para com isso. Usa a sua vida para algo grande, para algo maravilhoso. Se envolva com a coisa certa. Você tem um propósito. Viva com propósito. Focalize o propósito. Olha para a direção certa. Olha para Cristo. Se envolva com seus projetos, com seus sonhos, com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Sabe? Se envolva com as coisas certas. Para de ficar aí remoendo coisas e conjecturando. Para. Deus está falando com você. Talvez você é uma pessoa rancorosa. E isso não dá certo. Perdoa, libera perdão. Talvez qualquer coisa já é motivo para você se alterar e desequilibrar. Para que isso? Paz. Deixo-vos a minha paz, a paz que excede todo entendimento. Paz. Seja uma pessoa comprometida com a paz. Deixa, quem quiser brigar, deixa ele brigando sozinho. Quer falar, deixa falando sozinho. É, deixa falar, deixa pensar. Ah, mas está pensando isso de mim. Ah, isso me magoou. Deixa ele pensar o que ele quiser. Deixa Deus cuidar da sua reputação, deixa Deus te defender, deixa Deus te justificar, deixa Deus, coloca tudo nas mãos de Deus. Simplesmente pare e diz assim: Senhor, Realmente, isso eu vou colocar nas suas mãos. Haja nisso para mim. E pronto. E vai viver sua vida. Sabe? Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Não esteja ansioso por nada. Se alegre sempre. Mantenha a paz que excede todo entendimento. Como imaginou na sua alma, assim é. Então não fica aí imaginando besteiras. Lembra que na língua há o poder da vida e da morte. Então eu quero repetir uma coisa que eu falei esses dias. O que as pessoas falam de você não tem importância. Sabe? Não carregam glória, nem poder, nada. Mas o que você fala sobre você, sobre a sua vida, aí sim tem importância, tem peso, tem poder. Então, o que alguém está falando de você não muda nada na sua vida. Mas o que você fala muda tudo. Porque na sua boca há poder. Usa a sua boca em seu favor. Abençoa a sua vida, abençoa a vida da sua família, abençoa seu casamento, abençoa suas finanças, abençoa tudo, aprenda a abençoar e não fala negativo, não confirma as obras do diabo. Deixa ele pensar que está tendo algum êxito. Você tem que declarar vitórias. Deus é comigo, a vitória é minha, eu já venci. Essa situação já caiu por terra. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, confio em Deus. De novo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe para o alto, para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus, Ele ama você, Ele se importa com você. Então, receba o amor de Deus, Jesus ama você. Você tem que falar isso mais para você, todo dia. Deus me ama. Fala isso para os seus filhos. Fala isso para sua família. Fala para as pessoas. Sabe? Diga isso para os seus filhos. Seus filhos precisam conhecer esse Deus amoroso. Esse Deus cheio de graça, de favor. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, nós dependemos do Senhor e nos sentimos seguros. Não tememos nada. Até porque nós sabemos que aquilo que eu não consigo fazer, Deus consegue. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Então, ainda que eu não possa, eu posso tudo naquele que me fortalece. Em Cristo eu posso. Em Cristo eu posso. Sabe? Tanto que o Senhor disse para Gideão, e eu falei ontem, vá com a força que você tem. É com aquilo que eu tenho, a força que eu tenho, eu posso ir longe, porque eu estarei com você. O Senhor disse para Gideão, eu estarei com você, eu estarei com você, eu estarei com você. E eu creio nisso, Deus está com você. Então confia nele e não se envolva com coisas que tem o poder de roubar sua energia, sua alegria, sua paz. Não deixa isso acontecer. Olha para Cristo. Medita na palavra. Declara a palavra. Possua na sua vida. Viva de forma elevada. Não fica aí com esse disquinho furado. Falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, remoendo as mesmas coisas. Renova a mente. Tem gente, meu Deus, que o assunto é o mesmo, a ladainha é a mesma, a visão é a mesma. Como ele nunca mudou, ele não acredita que as pessoas mudaram. Não viva assim, não seja assim. Se você conhece alguém, ou mesmo você, se você é essa pessoa que está sempre remoendo coisas e pensando da mesma maneira e julgando os outros e apontando os outros e com uma malícia, você não acredita na mudança, na sinceridade das pessoas. Isso vai te roubar. Quem perde com isso é só você. Não viva assim. Está entendendo? Não viva dessa maneira. em nome de Jesus Cristo. Viva de forma elevada. Se envolva com coisas novas, grandiosas, com a palavra de Deus. Se envolva com as promessas de Deus. Se envolva com Deus. E ponto. E se alguém pensa algo de você, ou continua tendo uma opinião contrária, te julga e critica você, deixa ela nas mãos de Deus. Deixa ela pensar o que ela quiser. Não tem importância nenhuma, não afeta a sua vida. A não ser que você deixe. E se você for uma pessoa focada nas coisas certas, você não vai deixar. Deixar que alguém estrague o seu dia. Roube a sua paz, a sua alegria. Não. Você é maior que qualquer coisa. Você é maior que isso. Você é maior que tudo isso. Pensa na grandeza de Deus e se envolva com ela. Deus ama você e Ele está com você. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. É às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9h15, 19h30, em todos os templos. Domingo eu terei a alegria de estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9h. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e em todos os nossos templos também. Olha o que diz aqui, olha que forte. Em Juízes 6, 17 diz, e Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, favor, favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Eu gosto disso. Se você ler esse capítulo, você vai ver os sinais que Gideão pediu. E Deus foi, mostrou o amor, a paciência, a tolerância dele. E todos os sinais que Gideão pediu, Deus deu a ele. Todos que ele pediu. Então, Deus nos dá sinais. E com certeza, ele já vem te sinalizando. Você não precisa temer nada. Nada. E talvez Deus já te deu todos os sinais necessários para você tomar uma atitude na sua vida. E você ainda não tomou. E você precisa tomar. Talvez Deus já deixou claro o que Ele quer de você, o que é para você fazer, e você ainda não tomou uma posição. E não é falta de Deus, é falar e dar sinais de que Ele está com você e Ele vai te abençoar. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. O anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. É tão interessante que ele, quando viu o anjo do Senhor, ele ficou com medo. Ele pensou que ia morrer. E o Senhor já logo disse, paz seja com você, você não vai morrer. É interessante para mim isso, porque às vezes as pessoas já receberam direções e direções de Deus, de que ele vai fazer isso e aquilo, e às vezes por uma situação ele já pensa no pior. Você acha que Deus ia dizer para o Gideão, para ele libertar Israel das mãos dos midianitas, para daqui a pouco ele morrer? Você acha que Deus te trouxe até aqui, para agora você perecer? Você realmente acredita? Isso é coisa do diabo. Se o diabo tem falado isso no seu coração, você não pode aceitar. Deus tem te feito promessas. E ele vai cumprir. Não vai ser agora que você vai perecer. Então o Senhor disse para ele, está dizendo para você, não tenha medo. Paz, receba paz. Você não vai morrer, não vai perecer. Paz, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Receba paz, porque você não vai perecer. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezitas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o pó sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do pó sagrado que você irá cortar. Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, estava lá demolido o altar de Baal com pó sagrado ao seu lado, cortado com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram. Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade foram até, disseram a Joás, traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o pó sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu, a multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã? Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou seu altar. Que coisa estúpida. Ele ofereceu o que ele queria oferecer. Ele ofereceu o cabrito, Deus recebeu. Mas naquela mesma noite, o Senhor apareceu a ele e disse o que ele queria. Deus sempre sabe o que ele quer de nós. E ele é específico. Ele recebe os nossos cabritinhos. Eu muitas vezes vivi situações assim. Eu ofereci o melhor que eu podia para Deus. E Deus deixou claro, eu recebi. Mas agora eu quero isso. Eu quero isso. E Deus especificou, eu quero o segundo boi do seu pai. Eu quero isso. Eu quero o segundo boi. Olha aqui. Ele disse, separe o segundo boi do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Então Deus sabe o que ele quer. Quando ele falou com Abraão, Abraão já tinha oferecido vários sacrifícios a Deus, mas chegou o dia que ele pediu, eu quero Isaac. Isaac. Aqui, nós vemos exatamente isso. Não era o primeiro boi, não era o terceiro boi, era o que Deus queria. Porque às vezes nós queremos negociar, não tem negociação. Quando Deus diz, eu quero isso de você, eu quero isso de você. Não tem negociação. E talvez você já ofereceu a Deus, você tem feito coisas para Deus, mas agora Deus está requerendo algo específico de você. E você está querendo negociar e Deus está dizendo, não tem negociação. Muitas vezes Deus está testando a nossa obediência. Muitas vezes Deus veio e me pediu coisas que representavam o meu Isaac, coisas que representavam o segundo boi de 7 anos. Ele sabe o que ele quer. E ele é específico. Então, eu não sei o que Deus está pedindo a você, mas não tem negociação. Você deve ceder para Deus e você vai ser abençoado. E mais, o Senhor mandou que ele despedaçasse o altar de Baal e cortasse o pó sagrado de Azerá. Porque era exatamente aquilo que estava devastando com o país. A vida espiritual do povo estava derrotada. Havia ainda altares a deuses amorreus que precisavam ser destruídos. Aquilo demandava coragem. O altar de Baal era do pai. E ele tinha que enfrentar muita coisa, tanto que ele teve medo e chegou a fazer à noite. Ele fez de noite aquilo. Porque ele temeu. Mas ele foi lá e fez como o Senhor mandou. Ele demoliu aquele altar, despedaçou e cortou aquele poste. E construiu um altar ao Senhor e ofereceu aquele novilho lá. E então, eu creio que Deus está falando algo com você, porque muitas vezes nós não acreditamos nisso, mas a verdade é que ainda na vida de muitas pessoas, e mesmo estando em Cristo há muito tempo, ainda podemos encontrar altares e pós sagrados na nossa vida, que precisam ser quebrados, que precisam ser demolidos. Tudo que ainda tem prioridade na sua vida. Que talvez você ainda dá mais prioridade. Que está no lugar de Deus, se torna um ídolo. Mas, rebelião é como pecado de feitiçaria. Rebelião é um pecado devastador. E a arrogância é como pecado de idolatria. Então, talvez você é uma pessoa do contra, do não concordo, tudo você não concorda. E talvez você não está se dando conta que você está discordando, não é do homem, você está discordando de Deus. Porque quando Paulo estava perseguindo os cristãos, Deus disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, às vezes a gente acha que está discordando do homem, mas estamos discordando de Deus. Então, cuidado. Cuidado, preste atenção nisso. E a arrogância, o orgulho, é como pecado de idolatria. Como a cobiça, como a avareza, como a autopiedade. Isso representa idolatria. Então, talvez há coisas na sua vida que precisam ser destruídas, despedaçadas, altares que precisam ser despedaçados, pós sagrados que precisam ser quebrados. E Deus está falando com você. Preste atenção nisso. É hora de tomar uma decisão importante. Deus está te dirigindo para que Ele possa fazer uma grande obra na sua vida. Quando Ele fez um bem danado para o país, obedecendo a Deus, aquelas pessoas que estavam sendo prejudicadas exatamente por causa daquela fé, ficaram contra. E é interessante, e é tão estúpido também, como eu posso encontrar pessoas que estão no erro, estão gemendo por causa do erro, e ainda quando dizem para elas que aquilo está errado, elas não gostam. Quando Gideão demoliu aquele altar e cortou aquele poste, eles não gostaram. Eles disseram que ele tinha que morrer. Eles ficaram contra. Aqui você vê o nível de cegueira. É exatamente aquilo que estava prejudicando a vida deles. E eles não foram a favor de ser tirado aquilo que estava prejudicando a vida deles. E uma outra coisa muito importante, que o pai de Gideão falou para eles: vocês vão defender Baal, a causa de Baal? Hã? Se Baal fosse Deus, ele teria se defendido, ele teria prevalecido. Quem lutar por Baal vai morrer. Quem lutar por Baal vai morrer. Então preste atenção numa coisa: o que é de Deus permanece. Tudo que é de Deus permanece. E se uma coisa não permanece, é porque não veio de Deus. Então, para de lutar por coisas que Deus não está. Escolha suas guerras. Porque talvez você está lutando por uma causa, como eles. Lutando por Baal, quando Baal não pôde se defender. Talvez você está lutando por algo que Deus não está. Para de lutar causas perdidas. Para de defender coisas que Deus não está aprovando. Porque o que é de Deus, o que é de Deus, o que é de Deus permanece. E talvez você vive pegando guerras que vão ser apenas mais um problema que você vai pegar para a sua vida. Não faça isso. E eles disseram, Jerubal, eles disseram, aqui para ele, ó, que Baal dispute com ele. Você não pode ter medo disso. Porque alguém vai ficar contra você porque você tomou uma decisão. Que Baal dispute com Gideão. Que dispute? Gideão tinha Deus, estava certo. Baal não pôde nem se defender. Era um Deus que não pôde defender nem o seu altar. Então, para de lutar por coisas que Deus já mostrou para você que ele não está. Para. Porque o que é de Deus permanece. E se as coisas não têm permanecido, se algo não tem permanecido aí na sua vida, é porque a bênção de Deus não está. E você ainda está lutando por algo que Deus já deixou bem claro que ele não está nisso. Ouça a voz do Espírito Santo. Seja guiado por ele, guiada. Porque sempre dá certo quando nós ouvimos a Deus. E Deus está falando com você porque ele te ama. E ele não quer você aí perdendo tempo, perdendo vida, se desgastando, se frustrando por causa de nada. Se envolva com as coisas certas, ouça a Deus. E se coloca no lugar de vitória, no lugar que Deus quer que você esteja. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e está falando com ela, dando a ela uma direção muito importante para que ela caminhe em vitórias. Que ela ouça o Senhor, que ela se vista dessa palavra, que ela se posicione. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam respondidas essas orações. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço a vitória que essa pessoa está buscando. E eu peço prosperidade para os meus amigos e companheiros semeadores. Prospera grandemente esses fiéis e levanta mais semeadores, porque precisamos e sabemos também que quem planta é muito abençoado. Vai colher uma boa colheita. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, fortalecidas e movidas pela sua palavra. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.